Portal do La Rocha. Bregão, bregão. Bregão da lama. Olho no espelho e vejo meu olhar. Fica a esperança de te encontrar. Sinto no meu peito a dor e dá vontade de gritar. E olho na janela e vejo ao luar, brilho das estrelas, vento a soprar. Meu Deus, me diga por favor, como eu posso te encontrar? Tudo azul, lindo como a cor do mar, doce como o mel da flor, e foi tão bom te encontrar. E tudo azul, e lindo como a cor do mar, e doce como o mel da flor, e foi tão bom te encontrar. No banco da praça estava a pensar, veio a esperança que eu vou te encontrar. Já te encontrei, amor, e foi tão bom te encontrar. Tudo azul, e lindo como a cor do mar, doce como o mel da flor, e foi tão bom te encontrar. Alô, meu parceiro Nicolas C3, paredão Caetê Dogas, paredão dos amigos, paredão estilo de vida. No banco da praça estava a pensar, veio a esperança que eu vou te encontrar. Já te encontrei, amor, foi tão bom te encontrar. E tudo azul, e lindo como a cor do mar, doce como o mel da flor, e foi tão bom te encontrar. E tudo azul, e lindo como a cor do mar, doce como o mel da flor, e pra sempre vou te amar.